alguém assim tão sem vergonha. Qualquer homem sonha em ganhar seu coração. É minha santa cinturinha de vilão. Mesmo de longe ela desperta paixão. Mas ela trepa na janela usando o vestido curto, mostrando seus atributos, tentando me seduzir. Eu fico assim, feito filha de pedreiro, a mão o dia inteiro, não sei se envolver. Se eu vou falar, seu jeitinho de andar, mexe com minha cabeça, me faz ligar. Maluco só de ver sua calcinha, uma safadinha tá querendo é provocar. Mas safadinha sem vergonha, é isso que ela é. Tô ficando doidinho por causa dessa mulher. Safadinha sem vergonha, é isso que ela é. Mesmo se daria tudo só pra ter essa mulher. Tô ficando doidinho por causa dessa mulher. Safadinha sem vergonha, é isso que ela é. Mesmo se daria tudo só pra ter essa mulher. É cristalina, combinei, agora a todo vapor. Eu nunca vi alguém assim tão sem vergonha. Qualquer homem sonha em ganhar seu coração. É minha trota, cinturinha de vilão. Mesmo de longe ela desperta paixão. Mas ela trepa na janela usando um vestido curto, mostrando seus atributos, tentando me seduzir. Eu sigo aqui, feito filha de pedreiro, a mão o dia inteiro, não sei se vou resistir. Se eu vou rolar, seu jeitinho de andar, mexe com minha cabeça, me faz ligar. Maluco só de ver sua calcinha, a safadinha tá querendo é provocar. Mas safadinha sem vergonha, é isso que ela é. Tô ficando doidinho por causa dessa mulher. Safadinha sem vergonha, é isso que ela é. Mesmo se daria tudo só pra ter essa mulher. Doidinho por causa dessa mulher. Safadinha sem vergonha, é isso que ela é. Mesmo se daria tudo só pra ter essa mulher. Vergonha, é isso que ela é. Tô ficando doidinho por causa dessa mulher. Safadinha sem vergonha, é isso que ela é. Mesmo se daria tudo só pra ter essa mulher. Tô ficando doidinho por causa dessa mulher. Safadinha sem vergonha, é isso que ela é. Mesmo se daria tudo só pra ter essa mulher. Tô ficando doidinho por causa dessa mulher. Safadinha sem vergonha, é isso que ela é. Mesmo se daria tudo só pra ter essa mulher.